meu amor, me leva. Me leva, me leva com você, meu bem. Me leva, meu amor, me leva. Onde você vai, eu quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva com você, meu bem. Imploro pra você me levar. Pelo amor de Deus, não me deixa aqui. A saudade e a paixão vai ferir meu coração, não vou resistir. Me leva, meu amor, me leva, onde você vai, eu quero ir também. Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem. Com você, meu bem. Me leva, meu amor, me leva. Onde você vai, eu quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva. Com você, meu bem. Me leva junto de você. Quero ir também, não me deixe ficar. Ficando eu vou chorar demais. Meu bem, olhe para trás. Venha me buscar. Me leva, meu amor, me leva. Onde você vai, eu quero ir também. Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você, meu bem. Me leva, meu amor, me leva, onde você vai, eu quero ir também. Me leva, meu amor, me leva, me leva, me leva com você. Quero ver todo mundo assim comigo, vai lá. Me leva, meu amor, me leva. Vamos aí. Me leva, meu amor, me leva.